O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes, nosso programa de Trilogia Analítica, de Dr. Norberto Kepp, essa ciência que unifica a teologia, a filosofia e a ciência. É uma ciência interdisciplinar, aplicada no campo da psicologia, da sociologia, da tecnologia, enfim, é a interdisciplinaridade, né? Na prática. Dr. Kepp conseguiu fazer uma unificação de todos esses campos e, através da percepção da inversão, ele foi trabalhando pela desinversão de cada campo. Isso ele fez na medicina, ele fez na educação, na psicologia, enfim. Vocês querendo saber mais a respeito da ciência de Kepp, acessem o nosso site www.trilogia.ws. Nós temos também uma publicação mensal do jornal Stop, que tem artigos científicos, temos programas de televisão, programas de rádio. Nosso telefone é 3032-3616 para marcação de consultas em psicanálise individual e de grupo, 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Olá, Dr. Kepp. Eu estive estudando um pouco sobre a origem, né, das enfermidades, a etiologia da neurose, principalmente, como Freud, né, via de onde que surgia essa questão de neurose, psicose, até mesmo doença física. Então, pelo que todos que estudaram Freud, que têm conhecimento de psicopatologia psicanalítica, sabem que Freud mostrou que existem os chamados traumas da infância, né? Que, só que ele colocou o complexo de Édipo, o complexo de castração, colocou as coisas traumáticas, né? Mas no campo assim, sexual. E se fosse só isso, seria fácil, né, de resolver um problema, porque atualmente as nações, principalmente as europeias, até mesmo as da parte setentrional do mundo, não tem mais tanta, vamos dizer, censura nessa questão sexual. E, no entanto, o povo está cada vez mais doente, cada vez mais neurótico, cada vez mais, assim, cheio de enfermidades físicas. Mas eu quero dizer o seguinte, que ele sempre notou que uma enfermidade, assim, neurótica, como ele se chamou, né, viria de um trauma acontecido na infância, que tanto o rapaz como a menina, né, eles passaram por uma experiência negativa, ruim, e com isso se tornaram doentes. Então, como existe atualmente nos Estados Unidos, né, essa questão do abuso sexual, né, achando que tudo viria daí, e a origem, né, das doenças mentais, inclusive, estariam só aí. Mas nós queremos mostrar o seguinte, que de fato, né, que as famílias, eles tinham orientação muito assim, vamos dizer, muito estreita sobre essas questões todas, afetivas, sexuais, então castigavam os filhos, né, nesse campo, mesmo a sociedade tem assim, aspectos que dão muita importância a essa questão. Mas, estudando agora, existe uma diferença entre a grande sociedade, né? A sociedade que foi criada perfeita, é a sociedade humana em geral, né? A sociedade foi criada perfeita pelo Criador também. Mas ela pode adoecer também se alguns setores da sociedade entram por uma questão de censura, por uma questão de oposição à estrutura social assim perfeita que foi feita na origem. Então a sociedade está sempre recebendo assim, vamos dizer, ataques, né, de indivíduos e de grupos que querem se aproveitar da grande sociedade só para eles. Então, se os senhores verificarem, não são só grupos assim industriais, da agricultura, mas também nos outros campos, na política, mesmo grupos religiosos que querem se aproveitar da grande sociedade para se tornarem assim mais ricas, né? Mais desenvolvidas, com mais, até mais luxo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a sociedade em si é boa, mas ela está sempre atacada por grupos assim e algumas sociedades se tornam até negativas, como a gente pode saber, né? A questão da, por exemplo, a Alemanha nazista, né? No tempo do nazismo, ou então a Itália, né? No tempo do fascismo, do Mussolini, a Rússia, né? No tempo lá do marxismo, que foram anos terríveis. Ou então, em qualquer país, que algum ditador, uma pessoa de muito poder, entra no poder geral político e começa a impor a vontade dele acima do bem social. Então, a sociedade certa é aquela que dá primazia ao bem do povo, né? A estética, né? A beleza, as artes e também a verdade, que seria oriunda da filosofia. Então, se a sociedade não consegue, vamos dizer, servir ao povo, é uma sociedade imperfeita. Assim como acontece no ser humano, que cada pessoa espera pegar tudo da vida social para ela mesma, ou então famílias mesmo, né? Ou então grupos assim, que querem, por exemplo, avançar no dinheiro do povo para esses grupos, deixando até grupos enormes de pessoas sem a proteção assim, econômica, social. Então são esses grupos é que destroem, né, a perfeição da vida social. Então eu posso dizer o seguinte, né, que a autêntica sociedade tem que viver, vamos dizer, com crianças, né, com moços e moças e também pessoas idosas. Então quando há uma separação, por exemplo, asilos, escolas, né, agora não há tantas, né, mas escolas que façam internato, né, isolem as crianças, os rapazes e moças do convívio social, ou então internações, né, mesmo assim, de hospitais assim, psiquiátricos, né, que isolem a pessoa com neurose. Quer dizer, qualquer tipo de isolamento que imponha no ser humano é um tipo de patologia social. Quando a sociedade deixa de ter, então, vou repetir mais uma vez, quando a sociedade, a verdadeira sociedade, né, não tenha mais moços e moças, crianças e idosos, então é uma sociedade imperfeita. Então a sociedade tem que ter homens, mulheres, crianças e idosos, né, que, vamos dizer, é uma estrutura assim que funciona bem. Então vejam que, no caso, por exemplo, das pessoas idosas, após os 60 já querem que aposente, né? Mas após os 60 é que a pessoa tem mais capacidade, sabedoria, inclusive habilidade para trabalhar no setor. Essas fábricas, né? Essas organizações feitas por pessoas mais idosas são superiores às organizações de pessoas mais novas. De maneira que a gente tem que ver a neurose como um processo que o ser humano toma contra a grande sociedade, a grande sociedade boa, né? Então, cada vez que aparece uma pessoa que não deixa ver a grande sociedade, que isola um tipo ou outro, até mesmo os doentes mentais, né? Atualmente não internam tanto, mas a grande sociedade, a sociedade perfeita, é aquela que tem, inclusive, pessoas doentes e que vivem dentro dela. Se isola e a pessoa se torna mais doente, até perece, né? De maneira que a questão da sociedade imperfeita é aquela em que o ser humano quer tirar tudo para ele. Ou então essas organizações sociais, né, querem tirar todos os benefícios, principalmente econômicos, para eles. Então a gente vê essa questão da política, né? O político, ele tem que mentir, né, para ser eleito. Ah, é claro que existem os grandes políticos, os políticos honestos, bons, mas, em geral, tem que mentir para terem votos. E depois que eles sobem lá em cima, eles impõem, assim, impostos, aumentam os impostos, aumentam os juros, deixam as organizações cobrar mais do povo. Portanto, os senhores vejam que dentro da sociedade existem grupos assim que querem tirar o proveito para eles. Por isso, né, que muitos indivíduos que sabem que vão ser eleitos riem sem parar, né? Porque sabem que vão lá para cima para pegar bastante para eles. Assim também os outros grupos, né, que usam da sociedade para eles. Então, quero dizer isso, que o ser humano tem que trabalhar para o bem social, para o bem da humanidade. Se ele não fizer isso, ele fica doente. Então, essa questão, né, de ser milionário, de ganhar milhões, já incentiva as pessoas assim a se tornarem desequilibradas, já ensina as pessoas a serem doentes. Então, uma sociedade sã é aquela em que as pessoas servem a sociedade em benefício de todos, e não que usam da sociedade em benefício próprio. De maneira que a enfermidade começa quando o ser humano rejeita a viver em sociedade em benefício da sociedade. E as pessoas que começam a se isolar, né, começam a se afastar da sociedade, começam a viver assim, numa certa reclusão, são pessoas que se tornam doentes. Toda pessoa que não vive na sociedade, em benefício da sociedade, se torna doente. Até perece cedo, né? E tem outros problemas. Então, gostaria agora que as pessoas presentes falassem alguma coisa nesse sentido, ou então no sentido trilógico, né? Então, inclusive, Dr. Kepp, eles fazem estudos em determinados países onde eles veem a longevidade dos indivíduos e muitas vezes são comunidades pequenas, por exemplo, de italianos nos Alpes ou de chineses, que essas pessoas não têm assim uma solução de continuidade, eles não se aposentam, eles não param de trabalhar, eles vão se integrando sempre dentro das atividades da família, às vezes até cuidando de filhos e de netos, morando nas mesmas residências, nas mesmas casas, e sendo assim, tendo uma função de orientadores, de sabedoria para a família, de gerações e gerações. Então, eles nunca analisam esse aspecto. Eles pensam o que a pessoa comeu, o que ela bebeu, bebeu vinho, tomou azeite. Claro, a gente tem que ver também o aspecto nutricional. Mas a mentalidade, a mentalidade ativa de determinados povos garante a saúde e a longevidade desses indivíduos. Se o indivíduo vive em função do social, né? Isso. Doutor Geraldo, na Colômbia, existe também esse problema ou lá é diferente? Igual, Dr. Kepp, eu penso que a loucura é planetária. Então, a parte é similar. É muito triste ver como as pessoas la sociedad va isolando a las personas. Y yo estaba pensando, doctor Kepe, que eso que acontece con la sociedad es similar a lo que el Señor fala que acontece con el individuo. O individuo que no quiere ver sus cerros, él es censura y se isola, y no aceita ver nada de sus propios cerros. Y adoece, porque comienza a adoecer internamente. O mismo acontece con la sociedad. La sociedad que no quiere ver sus propios cerros coloca a las personas en un sanatorio mental, a nosotros los coloca en una prisión, y en lugar de En vez de aceitar los cerros y comenzar a corregir la psicopatología de todos aquellos que cometen problemas legales o en contra de la sociedad misma. Y eso es cuestión de ahí. La propia prisión, ¿no, doctor Geraldo? Es la contraindicada. Exactamente. La persona entra en una cadeia y eso es peor. Pior. Y lo mismo acontece, doctor Kepe, con esta otra cuestión que crea la sociedad de isolar a las personas en grupos. Entonces, por ejemplo, los alcohólatras anónimos, los bebados anónimos, los neuróticos anónimos, los obesos, los diabéticos, los hipertensos. Las familias dos doentes de Alzheimer, porque ahí fica una energética muy carregada, claro. ¿No? O sea, la sociedad isola eso en lugar de aceitar el problema y manejarlo resolver el problema de la psicosociopatología, cría peor. Yo, doctor Ademar, ¿usted acha que la clase médica es abnegada? ¿Ellos quieren vivir en pro del beneficio del pueblo o ellos también quieren ganar bastante dinero para ellos? Es una clase bastante isolada, ¿no, doctor Kepp? Que assim tem, né, uma profunda ligação entre si, exatamente para não lidar com os problemas. E também eu gostaria de dizer que essa questão que falou da censura é com relação às especialidades, né? E as especialidades, elas também assim separam, por exemplo, se a pessoa não tem uma visão geral da parte psíquica e da parte orgânica, né, o clínico geral, que tem mais contato, ele também vai se isolando cada vez mais, né? E vê a doença só naquela determinada direção. Eu vou só citar um caso que aconteceu lá no hospital, de uma paciente que chegou com uma crise asmática. Aí eu comecei a fazer a história dela, e ela falou que tinha... Ela é uma farmacêutica de manipulação, e ela tinha cometido um erro na dosagem da medicação. A medicação era para o coração, né? Ela tinha dado uma dosagem a mais. A medicação foi enviada para o paciente, e ela não conseguia entrar em contato com o paciente. E aí ela entrou em desespero, numa censura muito forte, e começou a ter a crise asmática. E a crise asmática vinha toda vez que ela entrava em contato com esse remédio em si, entendeu? E aí eu pedi uma associação para ela, o que, que ela associava esse erro que tinha cometido, né? Do remédio, ela falou intoxicação e morte. Aí eu tentei mostrar para ela a censura que ela fazia, né? Com relação a ver a intoxicação que ela tinha consigo própria, né, e que podia levá-la à morte, para ela não ter essa censura muito grande de ver os problemas. Então, porque a firma lá também, onde que ela trabalhava, é muito censuradora, né, então ela nem contou nada para ninguém. Então mostra que em locais onde que existe só o fator financeiro, não tem uma visão mais aberta para lidar com os erros das pessoas, né, e isso pode piorar. Então nós temos aqui conosco hoje o professor Ortiz, né, professor da Escola de Línguas Millennium, que também tem uma mensagem para vocês. Então, o que eu acho interessante no trabalho do Dr. Kepp é essa união que ele faz entre os estudos da sociopatologia e da psicopatologia. Por exemplo, o francês, ele vê todo problema na sociedade, né? O Émile Durkheim dizia que até o suicídio é um fato social. O Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce bonzinho e a sociedade o perverte. E a mentalidade germânica vê o problema na psicopatologia, é lá que nasceram as ideias, os ideais, as escolas de psicoterapia, né? E o Dr. Kepp, ele vê a sociedade, então, muito semelhante ao ser humano. A sociedade tem uma base sã na origem, a patologia e a máscara. Assim como o ser humano, tem a sanidade, a patologia e a máscara. Então, um é espelho do outro. Isso eu acho muito bonito, porque tira a paranoia que as pessoas têm, que a sociedade é culpada de tudo. Sociedade é muito boa, em grandes aspectos. É na sociedade que a gente encontra a cultura, as artes, os amigos, a namorada, namorado, esposo, esposa, filhos. Então a grande sociedade é bacana, é um lugar bom para nós. Não é um lugar patológico. Agora, a patologia existe também, precisa ser conscientizada para melhorar, né? É, nesse sentido, né, que a sociedade tem uma base sã, né, como o ser humano, né, aquela base original, boa, bela e verdadeira, né? Sociedade original é divinal também. E a doutora Márcia Sgrinelli, que gostaria de dizer? Então, eu queria falar de uma questão que eu tenho lido bastante, tem bastante sido divulgada, sobre essa questão de hipersensibilidade dentária, né, que atinge uma porcentagem muito grande da população, assim, em todo mundo. Então, é aquela sensação que a pessoa tem, às vezes, quando toma frio, calor, né, e o dente sente um pouquinho, mas tem pessoas que sentem muito, né, que sentem muita dor, né? Então, eu queria falar um pouquinho dessa questão psíquica que está por trás disso, né, uma questão energética, assim, psíquica, mas é assim, a pessoa, quando ela tem, assim, uma atitude diante dos problemas da sociedade, diante da realidade, uma atitude assim de super reação, então a pessoa que reage tudo com muita raiva, com muita paranoia, ela faz com que o corpo também tenha essa super reação. Então o que, que seria a hipersensibilidade? Qualquer estímulo pequenininho que for, né, já dá uma reação à dor enorme e a pessoa às vezes não tem nenhum problema físico, né, aparente, e ela sente uma super dor. É assim, o limiar de dor cai muito e a pessoa, qualquer coisinha, ela sente uma sensibilidade enorme. Então, são só falados assim de pastas de dente, né? Tem muita propaganda disso, Colgate, etc., para sensibilidade, e não é vista essa questão psíquica que está por trás, que é fundamental. Isso é muito interessante. Então, nós poderíamos aproveitar aqui esses momentos e anunciar que teremos novas turmas dos cursos de psicossomática e energética, também do curso para professores e o curso de deslizamento. Novas turmas estão sendo formadas para o início de o ano que vem, 2011. Então, aqueles que já quiserem maiores informações podem entrar em contato no telefone da CITA 11-3032-3616. Doutora Selma, eu acho que seria importante, então, nesse programa de rádio, nós convidarmos o público paulistano, né, para ir à Eco Business para ver esse motor revolucionário, Cap Motor, que economiza até 97% de eletricidade. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Exatamente. Agora, dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, no Centro de Exposições Imigrantes, terá lugar a terceira feira e congresso internacional de econegócios e sustentabilidade. E o Cap Motor tem um stand. É o stand número 21. E haverá apresentações diárias, às 15 e às 19 horas, sobre o funcionamento do motor com os engenheiros que trabalham com ele. Então não perca, 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, no Centro de Exposições Imigrantes, o stand do Cap Motor. Então, eu acho interessante lembrar que o Cap Motor foi levado recentemente para a França, né, onde foi mostrado no Conservatório de Artes e Ofícios, e eles tiveram muito interesse em usá-lo para automatização industrial. Também na Rússia, o Pércio Burkins, que esteve lá com Eduardo Castellan, Rodrigo Pacheco, e eles estiveram lá a convite do parlamento russo e mostraram o motor, foram condecorados. Eles estão muito interessados e agora estão indo para a Alemanha, né? Sem contar que o Alexandre Frascari também levou para a China esse invento, está muito interessado. Então, eu acho que quem puder ir a esse evento, lá também em Copenhague, o motor foi apresentado, e os europeus estão muito interessados, porque esse motor pode trazer a solução para problemas assim de crise energética, de problemas de poluição e tudo. Então, eu acho que esse motor é uma coisa incrível que vai ser mostrado nesse EcoGerma, Selma. Eu acho muito interessante. Quem puder ir, não perder isso. Então, quem quiser maiores informações, entre em contato com a CITA, 11-3032-3616. Também a respeito de nossas publicações, cursos e palestras. O site é www.trilogia.ws.